Salvador, bom dia, o Xanar vem aí. No ponto zero, dono zero, pronto. Tremé 25 autorizado, alinhar e decolagem, tono zero, vento 200 graus, 08, não. Livre decolagem, pista tono zero, Xanar 62, pronto. O gol 1229, tá pronto? Ali mantém cabeceira no 0, gol no 229. E mantém na 10, 229, obrigado. Segundo, como 35, chama o controle de Salvador. 198, bom dia, Xanar 625. Pelo Salvador, bom dia, Xanar 625, no cruzeiro 1400 da Helm. Com 4 rodadas na colagem, Salvador, 625 no Chanel, seria possível coordenar o centro e voar direto no Ótima? Bom, no 229, utilizado de colagem pelo 0, vento 200 grãos 099. 229, tá iniciando a decolagem do 10. Celar na 251, certo o CLC, tem que manter essa saída. Gente, mantém essa emissão bandoleta, 6251 da Xanã. Motor agora, 198, 229, obrigado, bom dia. Salvador, Gono 229. Gono 229, contato em radar na decolagem, mantendo de voo 360, via saída da Delta. Gente, via saída da El, sobe ao 360, pode curvar direita direto da El? Autorizado a Leda, voo 229. Leda então, muito obrigado. Paladão 5-1, chama agora o 103, sistema 251, alterna 1-3, 1, 2, 3, decimal 8. 1-2-2-9-103-5-1-2-3-8 obrigado meu amigo, bom dia. Azul 4040, quanto que era pronto? Azul 4040, ligue decola 10, vento 2, 20 graus, 10 máximo. A linha decola 10, 4040. Agora é Salvador 198 graus, bom dia. Foi Salvador Azul 4040 na Arbor, bom dia. Azul 4040, bom dia. Contato na radar da decolagem, mantendo o nível 340 após o pega com o Zé Leve. Após 2 mil pés, vai voar Elefa para o 340, o 4040. Victor Hotel Indo Quebec Hall. Alright, Indo Quebec Hall, meu Copy Identification. Sanitive Light Level 050, Ultimate 71013, via Amman Arrival. Would you like to talk with the section? Like to talk Tango, Oscar, Kilo, Echo, Perception. That's it. O 3597 é só uma indicação via chegada do alto desse mantém 4 mil pés. Ajuste altímetro 9013. Número 2 na aproximação, reduza para 2209. Olha, 225, acione a identificação. Azul 4040, chame centro Recife 1260. Recife 260, 4040. O 865 via Golf desce para 050. 225, deixe mantenha 070. 225, vetoração para o sequenciamento, curva direita para 280. Esperar para o 265, reduza para 250. Xamer 6225 foi a instrução. Telemetria 225, tráfego 1 hora, 18 milhas, cruzando 160 em descida, Boeing 737-800, que precede na chegada. Telemetria 235, no 7 de cada. Reduza para 210. Interceptor India, Quebec, Romeu, 100,000, without restrictions, clear left span of approach, with top shell cars course, Kunit 1013. 135, no 7, subdeteração, mantenha presente proa, aguarde o último limite, essa última proa para o localizador, desce para 2000 pés, ajuste no 013. Qual é o equipamento da nossa frente? Golfo Lima Eco X-Ray. O equipamento, por princípio, para mim não resolve, qual é o equipamento? Vou pesquisar e falar o senhor. Voar 160 desligada, ainda mantém a proa? Mantém a proa. Complete LED para todos, Caltire Frequency 11895. Thanks, 11895. Salvador, good morning, Victor Tower, Nick Romeo, it's with you established pilots, runway 12. Ação na proa de pelo. Vitor da Índia, Quebec Romeo, continua approach, expect to landing clearance, QNH 1013. Thanks, copy 1013 and standing by the landing clearance, expect to landing clearance. No 7 para o localizador esquerdo 50. 50. Oi, go 1951, we're mine, we are ready. At your report, 1961, mantém holding point, 1-0. Hotel, India, Quebec, Romeo, Crash King Site, clear to land runway 10, wind 190.09 knots. Come to wind then, little land, make the hotel India quick runner. Cinco desce via para 2000 pés, ajuste no 0 no 3. Via 2000, o 8-6. Lembra 225, desse mantém a 4000 pés, ajuste no 0 no 3. 4005 no 7, chama a torre 198, decimal 95. Continue a aproximação, aguarde a autorização de pouso, ajuste o altímetro no 0 no 3. Victor Hotel India, Quebec, Roma, on the ground at 25. Vacate runway to the right and contact the ground. 121, decimal 9. Chalamé 225, reduz a para 2, 10 mais. Autorizada para 865? Autorizada, beleza. Chalamé 225, desce para 2000 pés, reduza para 200, autorizado ILS, ajuste no 093. 2000, autorizado ILS, chalamé 225. Está estabilizando na LS e Copolis. Chalé 1895. Tá bom. Bom dia, Gono 865, final. Gono 865, bom dia, continue a aproximação, bate pista livre, ajuste no 013. Aguarda. Sim, 517, sala de 2, direita no 219. 219.